Kilosalen, motorizado para seguir na prova do destino, Kilosalen. Xalé 63, 1-2, desço para 5 mil pés, altimetro 909. Meu ajustado, 09, 63, 1-2. Tower, good morning, it's 3179, ready. 3179, clear to line up and take off from runway 10, wind 0 to 0 degrees, 06 knots. Clear to line up and take off from runway 10. Xalé 63, 1-2 para sequenciamento, mantenha presente proa limitado pelo curso do localizador. Estação de vetoração. Ou 605, reduz a velocidade para 1909. 1909, 1909. Xalé 63, 1-2, reduz a velocidade para 2109. Reduzindo, 63. Tá 3304, 3 milhas para o marcador externo, complete final ILS X-Ray. Chame torre em 1-8, decimal 95, bom posto. 3304, obrigado. Gol 605, desço para 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray, forma estabilizada. 2 mil X-Ray, formará estabilizado. Gol 605. Salvador Approach Control, frequency 120, decimal 8. 120 is Moe's 3179, good morning. Itália Alfa, livre seu nome, Itália Alfa. Good morning, 3179, read a contact on departure club level 340, maintain the L, lead the bridge, departure, 3179. Dial, lead the bridge, watch level 340, 3179. Oi, Salvador, bom dia, TAN 3304, final do X-Ray, baixado, checado. TAN 3304, avistado, livre pouso, pista no 0, vento 0, 30 graus, 05 mais. Pouso autorizado, TAN 3304. Nessa prova é total, por favor, que eu estou. Bom dia, WebJet 5826. Desça para o nível 190, 190 de nível, autorizado a chegada. 826. Já iniciou a descida, a partir da presença, estimado para pouso localidade? Nosso estimado será aos 3.2.0. Plano, instrumento modificado aos 2.0, desça em condições visuais para o trânsito. Quilos de alemão. Afirmo, Nitsa, Novembro, Índia, Delta, Sierra Alfa. Voo 605, complete final, chame turno 8 decimal 95, reduzido para a velocidade aproximada. 295, reduzido a 605. Será 6312, complete final ILS, X-Ray, aguarde transferência de comunicação. É, 6312. Dan 3859, desço para nível 080, autorizado a chegada a bordo. 080, Dan 3859. 6225, autorizado. Brasília, com 320, a saída a bordo, transição mínima. Unido a permissão 10, direto por bordo. Decola na 10, a decolagem por esquerda. Transponde a 5445, chamará controle no 120, final 8. Janeia 6225, atendimento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 01. Reportará quando pronto. Aqui no Serra Linha, eu poderia confirmar o local de destino? Serra Novembro, Foco Tango? Confirmo. Certo. Felipe 5345, a informação, Juliette, confere, copia? Copia, 345. O Trip 5345 autorizado, Vitória, Up, Zulu 44, saída da El, Leda, após Eud. Decolada 10 com primeira curva direita, acione 5442 no transponder, frequência do controle no 20.8, nível autorizado 380, aguarde para cotejamento. Paulo, bom dia, tá 3304, tá com CR. Então, 3304, já táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, tá 3304. O Trip 5345, cotejo. Trip 5345, autorizado, Vitória, nível 380, versículo 44. Fala aqui, turma, vieram por direita, tem o da El, transição lida, após Deus. O transporte 5442, controle 208. Trip 5345, cotejamento correto, reporte pronto, puxa, acionamento, remota 04 no PAD 3. Germano, passará para o nosso 5345. Objeto 5826, desça para o nível 050. 050, F. Torre Salvador, Oxanair 6312. Xané 6312, continue a aproximação, aguardando autorização para o pouso, que negar 10019, reporte baixado de trabalho. Vai continuar a aproximação, 6312. Ingresso na Tata 1, meu Romeo Golf, reporte LL pronto para decolagem. Embaixada travada, 6312. Dono 605, no solo 23, libere direito, solo 1219. Xané 6312, continua a aproximação, aguardando instruções, por favor. Aguardando, 6312. Dono 605, bom dia, autorizar táxi Alfa Direto, portão 05. 6312, vento 060 graus, 07 nós, livre pouso, pista 10. Sim, livre pouso, Xané 6312, 10. Tá 3859, reduz velocidade 2509, número 3 na frente. 2509, reduzindo, 3859. Projeto 58-2000, desce para 3 mil pés. 3 mil pés, confirmando milhões? Firmo, 09. Observador Control, 3179, request. Go ahead. Can you fly bridge position? Negative, contact Recife Center 12510 or 13325. 125.10, 133.25, 3179, exactly. Meu Golf desconsidera a restrição no cruzamento do campo. Fique atento à esteira do Airbus, da Avianca, autorizada a decolagem, 040. Passando 5 mil pés. Serviço radar terminado, não há trava a informar no setor, frequência livre. Bom ponto. A 3-8 circular, sua vetoração agora para o sequenciamento, vai para 220. Limite será o QDMIC 100 do MDB5. Direita para o 220, limitado pela QDMIC 100 de 5 da 3-8 circular. Kit aliado autorizado ingresso, reporte aliado pronto. Eu sigo então até 35, reporte alinhado. Autorizado, chamado estabilizado, web 5826. Bom, o Chanel 6312. Chanel 6312, bom dia, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, 6312. Bom dia, Papá Romeu Golf, contato radar na decolagem. Sou para o nível 220, mantenha o perfil da saída mão. Salve para o 220, mantenha na saída, assim que possível, pro direto do destino, senhor. A rádio dela seria 318. A gente aguarda. Romeu Golf, informa, perdemos o contato com o seu tráfego, irá cumprir a restrição de subida inferior, altitude inferior, altitude superior da carga, confirma. Superior, já estamos fazendo 4 mil travessal do campo. Bem, superior. Salvador, clearance, American 982. American 980, receive it, ready to copy. Ready to copy, American 980. American 980, approval to receive it at level 390. Upper risk 58, departure runway 10. Left to turn, Puka, departure Aracaju transition. Departure control 120.8, Cork 5447. 1-1, 3-2-5-9. Okay, roger. We'd like to request. All right, American 980, flight level 390, the Apollo 58, runway 10, left turn. Tabuka, departure, new transition, and 120.8, 5447. That's correct, sir. Call me right for the setup and push. Welcome. 8, já colado as 30. Grato, 108, Max Aral. Controle, muito bom dia, o Papatango Mike Charlie Alvo. Bom dia, Mike Charlie Alvo, contato radar na decolagem, sou para nível 180, mantendo o terceiro da saída mão. 180, terceiro da mão, graças, Mike Charlie Alvo. Índia November Alfa, só a identificação, Índia November Alfa. Agora a gente está recebendo seu transponder, porém o Charlie aqui está intermitente. Para você, corredor Interlagos, altímetro 90, não. Tá 38, 59, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o 160. Desça para 2500 pés, centímetro 10111. Para 2500 pés, da 109, a proa 160 da 3289. Localizador, baixar travado, 5826. Projeto 5826, complexo na ILS Extension, turno 8, décima 9, 5, composto. 2295, 5, 4. Baixar travado. Salve, Salvador, bom dia, o voo 923. Fono 923, Guarulhos, copia? Copia, 923. Autorizado Guarulhos, 360, upper Zulu 16, decola da pistão 10, primeira curva à direita, da El Leda Bridge, controle 1208, acima 5446. Afirmo, 120, decimal 80. Confirma somente o transponder, o nível. Está muito baixo a transmissão, não copiei. 5446, nível 360, gol 9. Afirmativo, cotejamento correto, chama o pushback e acionamento. Aqui é com o Delta, Manati autorizado, no 1000 pés, decola da 17, curva direita no corredor AT. Controle 120, decimal 80, aciona 0125. Isol, 5826. Paciente web 5826, autorizado pouso pistão no 0, vento 030 graus com 099. Pouso pistão no 0, vento 5826. Como é que é? Land to land and hover, é isso? Roger, ciente, tá, agora entendemos. Obrigado pela informação, pode chamar a torre para acionamento de táxi. Para 1.000 pés, ajuste 1.011. Quatro, dois, quatro, nove, nove, autorizado Campinas, 360, operador 16. Decola da pista 10, curva direita, nada é o Leda Bridge. Controle 120, decimal 80, transponder 5452. 1895. 3895, 3259, bom dia. Nove da Azul, cotejamento correto, tinha um pushback acionamento. Romeu, Romeu, Gol, fechando exceto Recife na frequência 12545, alterna 12685. 3859, bom dia, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando pista livre. 3859. Solos 36, direita 121, decimal 9. Direita 129, 5426. Paulo Salvador, bom dia, web 5826, liberando a sua escuta. Vento 050 graus com 07 nós, tem livre pouso na pista 10. Pouso autorizado. 10 da 3259. Tripia 5345 no pátio 3. Pronto, quantidade de pronome. 5345, pátio 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, chamar a táxi 5345. Não autorizada a chegada Ponce, desça para 4 mil pés, ajusta no 011. Alcenar 6225, portão 01, coordena com a equipe de solo. Assim que o tráfego da Webjet parquear à esquerda no 02, autorizado, chama para o táxi. Após parqueamento da aeronave esquerda, liberado. Salvador, bom dia, 3859 da Sullivan. 3859, bom dia, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 3859. Mark 980, just wait for 1 minute for pushback setup. Okay, we're standing by. Mike Juliette Romeu, ciente, atente a Charlie 150 a 19.000 pés, próximo de Paris. O 35345 na escuta? O senhor tem estimado para iniciar o táxi? 5345, 30 segundos. Confirma? 30 segundos, 5345. Sim. O Chanel 6225 na escuta? Vou pedir para o senhor aguardar para iniciar o pushback. Eu tenho um tráfego da Trip que está reta guarda que vai iniciar o táxi. Coordeno com a equipe de sola. Assim que o mesmo passar reta guarda, Embraer da Trip autorizado, chama táxi. Afirmativo, está livre essa manhã. Romeu, sente, autorizado. 6 horas de autonomia alternando porto seguro. 5345, táxi em frente, pátio 3, pátio 1, Índia, alfa, ponto de espera da 10, chama a torre 198, decimal 95, altímetro 10 no 1. Pátio 3, Índia, alfa, ponto de espera 18, 95, 3345, pode ir. Assim que o tripo passar a retaguarda, é autorizado, chama táxi. O campo? Mike Charlie Alpha, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Número 2545, 12685, grato, Mike Charlie Alpha. Salvador, bom dia, o Trip 5345, ponto de espera. Trip 5345, bom dia, a linha decola da 10, vento 040 graus com 099. Decolagem autorizada, Trip 5345. 95. Em novembro, Alfa, ajuste 10 no 1, reporta final de 2 milhas, cabeceira 1 no 7. Reporta final de 2 milhas, cabeceira 1.